falling. Coladinhos, eu e tu, tu e eu. O meu corpo te chama. abraçar. E foi assim que aconteceu. Dançamos coladinhos, eu e tu, tu e eu. O meu corpo te chama, não dá mais pra esperar. O meu corpo te chama, vem amor me amar. Ai, que vontade louca, não dá pra esperar. noite fria, só eu e o luar. Voltava a casa quando vi que havia luz num velho bar. Não hesitei, fazia frio e me ligou. Tão longe da minha terra, tive a sensação de ter entrado numa taberna de Brago Mansão. E um homem velho se sentou e assim falou: vamos brindar com vinho verde que é do meu Portugal.

deitei a semente à terra para ver se ela nascia. Não sei que segredo encerra, pois senti a terra fria. Alentejo, terra brava, já foste a terra do pão. Hoje quanto mais se cava, tanto mais se agrava a desilusão. Semeei trigo em janeiro para ver se em março mondava. Chegou maio, soalheiro, não tinha ceifeiro, quem é que o ceifava? Azeitona preta e boa, queres apanhada a mão. Hoje olhar para ti magoa, ficas caída no chão. Alentejo, terra brava, já foste a terra do pão. Hoje quanto mais se cava, tanto mais se agrava a desilusão. Semeei trigo em janeiro para ver se em março mondava. Chegou maio, soalheiro, não tinha ceifeiro, quem é que o ceifava? Em março mondava, chegou maio, soalheiro, não tinha ceifeiro, quem é que o ceifava? Chegou maio, soalheiro, não tinha ceifeiro, quem é que o ceifava? Chegou maio, soalheiro, não tinha ceifeiro, quem é que o ceifava? Se for amor, vou ter que te agarrar. Se for amor, vou dar o braço a torcer. Se for mesmo amor, é capaz de doer. Se for amor, eu vou duvidar. Sei ser eu. Isto nunca aconteceu, e só eu sei

Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Katia. Bonjour, bonjour. Bonjour Lionel. Bon dia, alegria. Ah, elle est heureuse. Elle était toute triste. Elle est en forme. Ah oui. Et t'es arrivée, ça y est, c'est un éclat de soleil. J'ai eu un imprévu. Là. Un truc improbable qu'il fallait gérer. Voilà. Ça arrive. En tout cas, nous, on est là jusqu'à 12h, hein, 12h30 plutôt. Oui. 02 38 Absolument. 43 48 00. Pour toutes vos dédicaces, et voilà, n'hésitez pas, on est là. Mesmo que seja até a lua ou até mar, vou procurar por ti eternamente, já que no meu coração estás sempre presente. Nesta luta desigual com o meu coração, que tento vencer com a ajuda da razão, mas é muito forte o sentimento que criei, e viver sem ti eu já não sei. Às vezes pergunto como é possível viver, sabendo que nunca mais te vou conseguir ter, bem aconchegada nos meus braços a sorrir. Mesmo assim não posso desistir, vou procurar. Seja até a lua ou até mar, vou procurar por ti eternamente, já que no meu coração estás sempre presente. Vou procurar por ti em toda a parte, mesmo que seja até a lua. Fazer um desejo desde um olhar atrevido, a até um beijo. Diz roubar é crime, um beijo perdido é esmola. É bom pedir, mas um roubar consola. Porque o amor é assim, já amanhece a sonhar. E por vezes não pode esperar. Olhos dizem tudo. Um dos efeitos do amor, a mais linda transmissão, é um beijo que regala o coração. Quando o amor está perto, mesmo pertinho a valer, não há coisa mais bonita que eu possa ver. Não há consolo maior que a magia deste laço, sentir o seu corpo. Meu amor, o que é que roubaste tu ao teu amor? Eu nada, não tenho amor, não tenho nada. Nem um beijinho, maneira, nem nada? É, isso é minha vida privada. Ah, oh, curiosos. Ah, será que tá, on t'a fait une proposition là? Oh, tu arrêtes un peu. Il est grave. Et on ne peut rien te dire, tu répètes tout. J'ai rien dit. Oui, mais si, un peu. J'ai pas dit qu'il y avait une Mercedes. T'es grave, sans déconner. T'es grave. Franchement, je te raconte plus rien. Il aurait pu avoir une BM, une Peugeot ou une Renault, mais là, c'est une Mercedes. Non, c'est l'étoile. T'es grave quand même. Je te raconte plus rien, Jérôme. Franchement, t'es vilain. Ah, foge là au gage. Voyez ce que je dois supporter le dimanche matin. Franchement. Bon, on commence avec nos dédicaces. C'est de la part de Jérôme. Hein? T'es hésitante? Hésitante de quoi? Ah, t'hésites. Mais arrête, calme-toi. Qui vient de chercher en Mercedes des dédicaces. Allez. Ne venez pas, je n'ouvre la porte à personne. C'est pas la peine. Personne ne vient, je n'ouvre à personne. C'est de la part de Jérôme pour son petit neveu Léandro et pour toi, Jérôme aussi. Elle est décapotable, non ou pas? Oh, faux. Ce temps-là. Quelle aïe-bouche. Je suis pas sa musique. C'est, on va écouter Céline avec Eodouvi. Comment tu as dit l'autre fois? Eodouvido. Eodouvido? Eodouvido. Allez, on écoute. Eu duvido que você não me Celestissa Meiro, Jesus de Nazaré, foi pedido da Sónia para seu avô, Sr. Barros de Sully, desejando um bom domingo. Pai, Pai José, quem é que ele, quem é que ele é? É Jesus. Ruben Aguiar, alors on continue. C'est de la part du signor Fernando Macedo pour pas sua esposa, madame La Salette, qui fait 47 ans na sexta-feira. Muitos beijinhos a ela, da parte do signor Macedo. Vamos ouvir Ruben Aguiar para Amor de Pai? Não, para ti, pai. Escrevendo para ti, desde miúdo te vi cantar e todo o público conquistas. O teu nome eu vou honrar e é por isso que eu vou votar. Eu sei que eu sou, eu devo a ti e sei. Fizeste por mim, Pai. Sempre disseste para eu lutar o meu futuro, Pai. Sempre foste meu. Sem avisar e com três filhos a chorar. Porquê? Nenhum abraço pude te dar. Porquê? Eu sempre irei te amar, Pai. Sempre disseste meu futuro, la musica di Rebecca. Già non è dolce. Allez, plus fort, chante. Alors, Rebecca, on poursuit avec une dédicace de part de Dona Irene de La Chapelle pour toute la famille Silva et Freitas. Ela deseja un bon domingo para as mulheres que estão a fazer os rissóis. Muitos beijinhos e saúde. E um obrigada pela oferta desta manhã. Rissóis, eu gosto tanto de rissóis. Rissóis de carne, peixe. Aí ela não me disse, mas eu, os meus preferidos, se quiseres camarão. Fazer... Não, é de carne. Não é de camarão. Não gosto. Gosta é de carne. Ela gosta da xixa. Gosto da xixa. Não, tu lança um défi dimanche matin. Moi, je vais faire rissóis, está bonito. Vamos ouvir Maria Lisboa? Eu sei pas faire. Não, c'est vrai, je sais pas faire. Ah, je saurais pas faire, não. Tu sabes? Mais... Eu domingo quero aqui rissóis para eu comer no aperitivo. Quero aqui domingo próximo rissóis. Je sais pas faire. Il y en a chez notre sponsor à... Ah oui, exact. Elle a que se compre. Ils sont bons, c'est vrai. Le cas était son bonche. C'est établissement Marine. Était son bonche. On continue avec Marie Lisboa. Se pensas que eu sou mulher atrevida, estás enganado, pois não sou assim. Só quero um homem que me dê carinho, e como tu não interessam para mim. Sei bem que andas à minha procura e dizes estar muito apaixonado. Não acredito nas tuas palavras, leva o teu charme para outro lado. Porque eu não sou a Maria, vai com todos. Ai, eu não quero ser mais uma para ti. Porque eu não sou, a Maria vai com todos. dia, Lisboa, aqui nas platinas da Rádio Arco-Íris. São exatamente 11 horas e 19 minutos. E vamos continuar com as dedicatórias. É da parte de... c'est de la part de sa maman pour son fils Jérôme, qui a fêté son anniversaire cette semaine. Donc c'est notre Jérôme à nous, de la radio. 31 primavera. Lui... Oui, bien sûr, dans tes rêves. Il reste, t'en rajoutes 8 2 1 Non, arrête. Mais c'est pas grave. Tu es très beau comme tu es. Donc elle l'aime très fort et lui souhaite un bon anniversaire. On va écouter Anna Malio avec Symptom Sex. C'est vrai qu'ils sont sexy. Ils signent, non? Nas platinas da Rádio Arco-Íris. Continuamos com Vamos continuar com música da parte de... c'est de la part de Daniel pour Madame Reis, qui fête aujourd'hui son anniversaire avec plein de gros bisous. C'est également de la part do Senhor Fortes para a sua neta Flávia, que completa hoje 20 primaveras. Muitos beijinhos para ela, Flávia de Mansur-Loire. Oh rapaz, tu pensas que estás aqui sozinho na rádio? Não, mas j'ai coupé le micro. J'ai coupé le micro. Anda lá, fala com a Nunu. Continuamos com parabéns para ti. Sempre bom para festejar, junto à família e seus melhores amigos, para um dia podermos recordar. Parabéns para ti, neste dia feliz. Parabéns para ti. Parabéns. Muitos parabéns. são coisas do passado. E nos lembramos das pessoas tão queridas que neste dia não estão do nosso lado. Parabéns, parabéns, parabéns, parabéns para ti. Neste dia feliz, parabéns, parabéns para ti. Parabéns, parabéns, parabéns, muitos parabéns. Georges Frêle, elle a été demandée de Madame Gomes de Vitry, Vitriologe, para sua filha Laura, para o seu genro David, seu neto Leandro, toda a equipa da rádio, a todos um bom domingo. Obrigada. Mas dera para eu brincar. São tão bonitas, tão grandes, tão boas. Parecem meloas prontas a comer. Duvido que sejam verdadeiras. E para tirar tem, mas teria que as ver. Dá um jeitinho, Milena, vai. E mostra, mostra para ver como são. Porque eu ouvi que elas não são reais. E até já dizem que é só. Mostra para ver como são. Porque eu ouvi que elas não são reais. E até já dizem que é só algodão. Helena, Helena do meu coração, eu passo a noite inteira meus sonhos, vejo minha mão tirar medidas à toa no ar, imaginando que grandes e boas parecem meloas prontas a comer. Duvido que sejam verdadeiras e para tirar tem, mas teria que as ver. Dá um jeitinho e leva lá e mostra, mostra para ver como. Até já dizem que é só algodão. Dá um jeitinho e

Como é bom recordar Santa Maria. É sempre bom ouvir este ritmo, não é? E tem para aí, oh, deixa ver, eu te... é de 89, anos é de 98. Aí. Imagina, meu Deus. Ai, meu Deus. Isto note, vejo assim que estou cada vez mais velha. Enfim, vamos continuar. Mas não parece. Não parece? Oh, não. Muito obrigada. Vamos continuar. C'est de la part d'un auditeur qui souhaitait écouter Amor de Mãe, de Jorge Ferreira. Donc, pensamento para todas as mães que partiram, mas que ficam no pensamento e no coração. E forte abraço a todas aquelas que estão à escuta. E eu aproveito e mando muitos beijinhos à minha mãezinha. Uma mãe acho que nunca parte, fica sempre connosco. Nunca parte, não, fica no coração, é verdade. Não é possível viver sem a sua mãe. Eu nem imagino um dia viver sem a minha, mas enfim. Não vamos falar nisso, é triste. Vamos continuar com a música. Aqui estou mais uma vez a cantar para ti, oh mãe, e a lembrar que mais ninguém me deu amor como teu. Foste a flor mais perfumada no mais perfeito jardim. Foste a mãe mais dedicada. Alors, notre amie Katia, je me suis dit que c'est pas ça. Mais non, c'est la chanson qui dit mãe. Mais... Et je me suis trompée, j'ai mis amour de mãe. Simplement oh, mãe. Mãe. Voilà. Vamos tentar. Tac, tac, tac, é isso. Voilà, on écoute. Donc, mãe de Jorge Ferreira. L'autre était belle aussi, hein. Também, mas esta, gosto mais desta. Mãe, és a força infinda, a palavra mais linda que Deus pôs no mundo. Mãe, és princípio sem fim, serás sempre para mim sublime majestade. Mãe, és o cimo da esperança, a mais bela aliança, o amor mais profundo. Mãe, teu amor verdadeiro, de todos o primeiro, é pureza e verdade. Mãe, mil e uma canções já ouvi, com palavras que falam de ti, mas por mais que elas falem, sempre a teus pés. Mãe, sou um ser do teu ser, fruto do teu viver, vida da tua vida. Mãe, és a luz no caminho, e o teu puro carinho é o sempre de outrora. Conselheira soberana, quantas vozes te chamam, aurora sagrada. Mãe, doce nome bendito, virgem nome infinito, que tem Nossa Senhora. Mãe, mil e uma canções já ouvi, com palavras que falam de ti, mas por mais que elas falem e por mais que reclamem, não dizem quem és. Mãe, um coração amigo leal, mãe querida universal, que para além da vida és sempre mãe querida e eu sempre a teus pés. Mãe, mil e uma canções já ouvi com palavras que falam de ti, mas por mais que elas falem e por mais que lhe clamem, não dizem quem és. Mãe, linda música de Jorge Ferreira. E agora continuamos com uma nova música de Denise Brits, Nous sommes pedida de quem? C'est demandé de la part de Jérôme pour son grand frère David, pour sa belle-sœur Laura et son petit-neveu Leandro. Avec plein de gros bisous et nous allons écouter Mulher Portuguesa. não há mulher como a portuguesa. É o somos danismo. As melhores. Somos as melhores. É português, tu? Oui. Nasci em França, mas os meus pais são portugueses. Eu sou portuguesa. D'accord. Sim, okay. Senhora. Vamos continuar com... Que música, Lionel? Amélie Mendonça. C'est une chanson que j'aime. Estou aqui à espera para as minhas dedicatórias. Estava primeiro. Je sais pas. Bon, não faz mal. C'était ton anniversaire. Allez, Lionel, il faut que tu remettes au début. Cette chanson, je l'aime beaucoup. Moi aussi, j'aime beaucoup. Alors, et comme c'est pour moi. Allez, vas-y. Voilà, c'est de la part de Bébé, Manis, Juana et Juanito pour Gona à l'occasion de son anniversaire qui était cette semaine avec des gros bisous. Voilà. Et on se joint au groupe. Oui. Alors. Parabéns a você nesta data querida. Muitas felicidades. A partir de muitos anos de vida. Hoje é dia de festa. Cantam as nossas almas para o menino Jerome. Uma salva de palmas. Voilà, j'aime beaucoup cette chanson, j'aime beaucoup cet artiste en fait, je la connais pas depuis très très longtemps. C'est génial. Tem hora de ir embora. Hoje ele vai ficar. No momento deve estar feliz e achando que ganhou. Não perdi nada, acabei de me livrar. Com certeza ele vai atrás, mas com outra intenção. Tá sem casa, sem rumo e você é a única opção. E agora será que aguenta a barra sozinha? Se sabia de tudo, se vira, a culpa não é minha. Seu prêmio que não vale nada, estou te entregando. Pus as malas lá fora e ele ainda saiu chorando. Essa competição por amor só serviu pra me machucar. Tá na sua mão, você agora vai cuidar. Tô traidor, me faça esse favor. Saiu chorando. Essa competição por amor só serviu pra me machucar. Tá na sua mão, você agora vai cuidar. Um traidor, me faça esse favor. Vamos continuar, estamos na reta final do programa, apenas uma meia hora, e continuamos com o Marco Paulo, Nossa Senhora. E foi pedida. Alors, j'étais au téléphone avec une auditrice, donc on va continuer. Alors, ah oui, É da parte da senhora Rosa Maria para a família Pacheco e a família Leal, a quem ela deseja um bom domingo e uma boa semana de trabalho. Um bom domingo para a dona Rosa Maria. Vamos ouvir Marco Polo. Se eu curvar meu corpo na dor, alivia o peso da cruz. Interceda por mim, minha mãe, junto a Jesus. Nossa Senhora, me dê a mão, cuide do meu coração, da minha vida e do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuide do meu coração, da minha vida. Aumenta a minha fé e acalma o meu coração. Nossa Senhora, continuamos com Jorge Freire e sua filha. Vamos continuar, sim, com papai. E é da parte do Sr. Joaquim Carvalho. Não sei se te recordas, na semana passada, o senhor que ligou que a menina Alice, de 6 anos, e a esposa estavam... com Covid. Exato. E ele ligou agora, há pouquinho, para dar notícias, porque tinha pedido, tínhamos perguntado se ele podia ligar. E então elas já estão bem, já fizeram o teste e está tudo bem com elas, então... um grande beijinho para a menina Alice e um abraço para a sua esposa. E então vamos ouvir da parte do Joaquim Carvalho para a sua mulher e a sua esposa, que ama muito, papai. Princesa. Achei estranho. Mas canta só mais um pouquinho comigo, tá bem? Tá bem, papai. De Jorge Freire, com a Alison Freire, a sua filha, e ela que foi uma das primeiras músicas que ele cantou, um grande sucesso. Alors, on va continuer. T'as des dédicaces ou pas? Non. Oh, ben moi j'en ai une. Alors, c'est pour ton anniversaire et le message c'est à notre bon souvenir. C'est qui m'envoie cette dédicace? C'est toi? Non, bah non, c'est pas moi. Bah non. C'est une anonyme. C'est que... Maria. Maria. Ah, Maria, d'accord, d'accord. La blonde. La vieille. Ah, bah ça, moi, je dis rien. Attends, moi, je vais pas me permettre. À notre bon souvenir. D'accord. À notre bon souvenir. Okay. Voilà. Et lembrança de namorados, então. Allez, on écoute. E a José Malhoa com Agatha. Daqui a pouco é o 14 de fevereiro, dia dos namorados, não é? É verdade. Logicamente, íamos ter festa. Mas tu podes fazer a festa com a tua mulher. Não me impede nada. Isso é a festa todos os dias. Lembro quando namorar contigo. Foi contigo que aprendi a amar. Hoje somos simplesmente amigos. Cada de nós tem o seu par. Lembro quando namorar contigo. Foi contigo que aprendi a amar. Cantar esse amor antigo, nem que seja só para recordar. Sei que foi há muito tempo que nós namorámos, mas ficou esse carinho que eu nunca esqueci. Sabes que eu também recordo as coisas que passamos, até o dia em que começamos de São Valentim. Cada ano que passa com muita ternura, falamos com graça da nossa aventura, cantamos assim. Lembro quando namorei contigo, foi contigo que aprendi a amar. Hoje somos simplesmente amigos, cada de nós tem o seu par. Amar, vamos cantar esse amor antigo, nem que seja só para verdade, que também respeita a nossa amizade, que é do coração. É um sentimento lindo e não é pecado, quando no dia dos namorados lembramos a paixão. Lembro quando namorei contigo, foi contigo que aprendi a amar. amar. José Malho e Agatha. Agora, lembrança de namorados. Continuamos com Kalem. Alors, c'est de la part de. Alors, c'est une auditrice qui a appelé, c'est de la part, donc, pour son chéri, qui se reconnaîtra de part de sua chatinha para o seu homem de, que ela ama muito. Et on va écouter Kalem avec Volta pra mim. Parece que o tempo já se foi. Parece que o mundo conspira contra nós dois. Parece que você não quer. Parece que entre nós dois não dá. Parece, mas pra mim não é. Porque o que eu sinto por você já não dá mais pra esconder. Está escrito em meu olhar que eu estou louco pra te amar. Não vai embora, fique aqui. Não diz que vai fugir de mim e me deixa aqui sozinho olhando. Nosso luar, sei que é difícil pra você, mas vê se tenta me entender, que o meu coração reclama tua falta aqui. Volta pra mim, volta, volta pra mim. Se foi, parece que o mundo conspira contra nós dois. Parece que você não quer. Parece que entre nós dois não dá. Parece, mas pra mim não é. Já não dá mais pra esconder. Está escrito em meu olhar que eu estou louco pra te amar. Não vai embora, fique aqui. Não diz que vai fugir de mim e me deixe aqui sozinho olhando. Às vezes se tenta me entender, que o meu coração reclama a tua falta aqui. E não vai embora, fique aqui. Não diz que vai fugir de mim e me deixa aqui sozinho olhando. Deixa aqui sozinho. O nosso lar, sei que é difícil pra você, mas vê se tenta me entender, que o meu coração reclama a tua falta aqui. Volta pra mim, volta. Não, mas parce que c'est aquilo, parce que... J'adore cette musique. Volta pra mim de Kalem, de la part de sua chatinha, pour son chéri Kalem. Parce que tout à l'heure, je me suis embrouillée, donc Kalem très fort. On poursuit avec Beatrice Deixaste-me louca. C'est pas pour un anniversaire, non? Ah, bah pourquoi pas. Alors, c'est de la part de ses parents et de sa sœur pour Silvina Lorenzo. Lorenzo, qui a fêté son anniversaire jeudi, ils lui font plein de gros bisous. Sandy Anval, tá louca, tá mesmo louca. Ela tá louquinha parce que. A Maria, parce que je me suis trompée. T'as pas fait la dédicace. Voilà, alors voilà. Elle flippe, elle se dit que maintenant. Il faut pas donner tous les détails parce qu'elle. Voilà. Elle est en flip, mais rassurez-vous, Maria, tout va bien. Chipolata, il fallait la musique de Chipolata. Voilà. Voilà. Tout va bien. Tout va bien. Je me suis trompée sur la musique. Tout va bien, Maria. Katia, elle est ok, elle viendra. Oh, Carlotte. Allez, on continue avec Badocha, homme qui est homme. Él no te no sabe, está siempre guayando. Se mete en macon, güey. Él es que está en grande. Después la no cubrirme. Que él venga a enamorar. Por como guía, hombre. No maltrata mujer. Él no ve, hombre. Sei que quando ele está no café com os seus amigos, tá boi de banga que é grande homem lá no cubículo. Mas mal, ele sonhou que ele em casa é o meu marido. Mas Deus não dorme, um dia vai lhe dar castigo. Deixa ele com seu juízo, conselho de um amigo, tu és independente, mulher, tu és valente, tu és muito linda e não tens que sofrer. Porque homem que é homem não maltrata a mulher. Ele não é homem. J'ai failli faire du bouche à bouche là. Ah là là, que souche-t-on. Bon, on continue là, vous m'avez fait peur. Alors, c'est de la Badache, homme. C'est de la homme. C'est de la violence et parler de la violence grave. Conjugale. Allez, arrête. C'est de la part de La Salette Macedo pour remercier son frère, son mari et sa belle-sœur d'avoir pensé à son anniversaire. Et c'est également de la part de sa tata pour Isabelle Campos qui a fêté son anniversaire cette semaine. À qui elle, oui, cette semaine. Et elle lui fait plein de gros bisous. On va écouter. Seja feliz. Sange Domingo, com ser feliz. Exatamente. Meio caminho andar para estar bem disposto. As mãos para cima, agora eu quero ver. Fazemos a festa até o dia amanhecer. vamos lá ser felizes à escuta da Rádio Arco-Íris, só pode ser assim. No 96.2, ó Gerô, manda lá, está breve na hora de acabar. É a última música ou não? Ó, gente, acorda. Pode ser, é a última. É a última. Então, c'est pour Fabio et Leandra, avec un gros bisou de la part de Tata. Je vous embrasse fort, je vous aime fort, fort, fort. On écoute Menina Solta, parce que je sais qu'ils adorent, de Julia B. Um moleque apaixonado e ela toda plena. Ele queria amor, ela só tinha pena. Enquanto ele dormia, mal ele sabia que lá no pé da areia, outro chama de sereia. Essa menina solta. Essa menina solta. Enquanto ele dormia, mal ele sabia que lá na casa dela ela sentava e escolhia quem ela queria. Essa menina solta. Vai ter que superar. Vai ter que superar. Essa menina solta. Essa menina solta. Vai ter que superar. Vai ter que superar. Essa menina solta. Saquarema tava quente e ela toda fria. Falando que ia pra festa que ela nem ia. Mesmo levando o perdido ele não desistia. Caraca, meu irmão. Apegado nos momentos que tiveram um dia. Sem noção da situação que ele se metia. Todos entenderam o game que ela fazia. Vai menina. Enquanto ele dormia mal ele sabia que lá no pé da ilha outro chama de sereia. Essa menina solta. Essa menina solta. Enquanto ele dormia mal ele sabia que lá na casa dela ela sentava e escolhia quem ela queria. Essa menina solta. Vai ter que superar. Vai ter que superar. Essa menina solta. Essa menina solta. Ele vai ter que superar. Vai ter que superar. Essa menina solta. Essa menina solta. Logo, logo ele. Que era difícil de se apaixonar. Logo ele. Vai ter que superar. Essa menina solta. Essa menina solta. Essa menina solta. O que o povo quer, o que o povo precisa é de uma festa sua. Então é com esta música que nos vamos despedir dos nossos ouvintes. Gigi, pronto, os quatro Mendes, o povo precisa, é verdade, o povo precisa é disso, é de alegria, é de música, é de paz, amor. É de alegria, de dança, é disso tudo. E é com esta música então que nos despedimos. Bom domingo a todos e até domingo próximo. Bom dimanche a todos, bye bye. Aqui é dia de festa, aqui ninguém vai parar. Estes são os quatro Mendes que te põem a delirar. É dia de festa, yeah. É dia de vir dançar. Hoje há festa aqui na aldeia. Escolhe já o teu par. Para a festa ser boa, tem de haver um bailarico. Dá para todos dançar, seja pobre ou seja rico. É de uma festa suar a camisa. O que o povo quer, o que o povo precisa. É de uma festa e tirar a camisa. O que o povo quer, o que o povo precisa. É de uma festa suar a camisa. O que o povo quer, o que o povo precisa. É de uma festa e tirar a camisa. Com uma mel, a rosinha com um qualquer. Aqui a festa é boa, até sobra muita mulher. Mas aqui sozinho estou, pronto pra poder suar. Vem a rainha mulherada.